Porque não ama seu irmão assim como eu vos amei? Será tão difícil de serem todos unidos? Então por que foi que eu mandei o meu filho? Se está na videira, você vai frutificar. Mas um galho sozinho é certo morrerá. Palavras duras eu sei, mas é pra disciplina. Porque toda correção dá fruto de justiça. Filho meu, olha aquele que está do seu lado. Talvez ele sinta que está desamparado. Mas fala pra ele que eu sou com vocês. Dá um abraço apertado, faça como Jesus fez. Pois este é meu desejo, se faça assim como Cristo. Até o Filho do Homem não veio pra ser servido. Então aprenda a amar em qualquer situação. Aí sim vai merecer ser chamado de irmão. Fazer entender que um amigo é mais chegado que um irmão. Homens e mulheres com um só objetivo, de gritar pro mundo inteiro que só há um caminho. Ah, se todo crente entendesse esse mistério, aprenderia que um mais um já é um ministério. De homem sincero que entende bem a palavra, então veria que 1 João 3:10 não é piada. Ah, que bom seria se todos fossem unidos. Se um crente não tivesse o outro crente como um inimigo. Se o Black ouvisse o povo do rap ministrando. Se o rap orasse pelo Black e não ficar julgando. Ei Deus, ouve a minha oração. Unir, santificar, mas vivendo a união. Eu quero ver um pastor orar pelo calça frouxa. Eu quero ver um calça frouxa com a palavra na boca, Pai. Abençoe o pastor WT e a missionária Jane, que sempre o objetivo foi louvar o seu nome. Cubra com teu sangue, libere essa unção, pois aqui eu sei e creio, somos irmãos. Oh Deus, obrigado Senhor, por essa mordomia de poder levar sua palavra de Deus, Pai. Oh Deus, obrigado por essa oportunidade de levar sua palavra, de poder ter um ministério voltado em ganhar almas. Em pregar a união, pregar o amor, Deus, abençoe esse povo desse lugar, abençoe esse ministério em nome de Jesus. O que nós precisamos é a união, porque aqui eu sei, Pai, somos todos irmãos. A partir do momento que aceito Jesus como meu Salvador, eu passo a ser irmão, porque somos todos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Mano, é que a jornada. Esse povo, que é um só povo e um só objetivo, que é levar a palavra do Senhor. Aleluia.